tudo ser, acima de todo caos, tu és Deus. Ao som da tua voz, tudo se criou. Tu és Deus. Teu trono é de glória, teu reino não tem fim. Tu és Deus. A criação se rende a ti. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Todo louvor seja a ti. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Antes de tudo ser, acima de todo caos, tu és Deus. Ao som da tua voz, tudo se criou. Grande é o nosso Deus, então minha alma canta a ti, Senhor. Grande é o nosso Deus, então minha alma canta a ti, Senhor. Grande é o nosso Deus, então glória a Deus, glória a Deus.